Wo bist du? Ich bin da. Und ich weiß wegen dir. Warum liebst du den anderen? Willst du nicht, du gehörst zu mir? Wo bist du? Ich bin da. So in Deutsch und so leer. Und ich wär' mir nur eines, ich verliebe mich nicht mehr. Tränen am Ende der Liebe, nie hätt' ich mir das gedacht. Wir waren die Ritter der Sterne, nun ist uns Tag und Plenar. Träume, sie kehren nie wieder, Worte auf leeren Papier. Ich schick mein Lied auf die Reise, jetzt Zeit kommt wieder zu mir. Wo bist du? Ich bin da. Trag im Herzen nur dich. Warte Nacht auf ein Wunder, doch der Himmel, der hält mich nicht. Wo bist du? Ich bin da, wo die Liebe mal war. Such verlorene Spuren, doch ich find nicht mal ein Haar. Tränen am Ende der Liebe, nie hätt ich mir das gedacht. Wir waren die Ritter der Sterne, nun ist nur Tag und Plenar. Träume, sie kehren nie wieder, Worte auf leeren Papier. DJ Rebelde, malidão e raise, essa é convida to me. Trenem a mente da liber, liga e fir das quedas. Wir waren die Ritter der Sterne. Daddy has been looking while mommy stayed inside. Rebelde. If you ever show up before the morning light. Rebelde saudade. Everything is said and done is not your fault. É saudade da melhor qualidade. Maybe good looking, but you don't know how to be. Your water's always empty, no one's ever seen. You've been growing for some time, and lovers quite a few. Now all you'll ever do is be dreaming. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Teenage queen, you're lost every night, and your mommy's worried, your daddy's uptight. Teenage queen, you still got to grow, but if you wanna be free, there's a long time to go. Dance on the beat. Wherever it goes slowly, it's not your kind of speed. Your sister has In some big shining car, the autobahn fire, call her Cine, a teenage queenie. DJ Rebelde, voy a contestarte afirmativamente. Cuando me preguntes si estoy impaciente por estar contigo sola frente a frente, afirmativamente responderé. Voy a contestarte afirmativamente y voy a ser tuya inmediatamente, porque lo que siento tú también lo sientes. Amor, de repente no llego a los dos. Sí, sí, sí, quieres ser mi dueño, yo te digo sí. Sí, sí, sí, a todos tus caprichos que son los mismos míos. Amarte solo han sido desde que te vi. Voy a contestarte afirmativamente cuando me preguntes si estoy impaciente por estar contigo sola frente a frente. Afirmativamente te responderé. Voy a contestarte afirmativamente y voy a ser tuya inmediatamente, porque lo que siento tú también lo sientes. Amor, de repente nos llegó a los dos. Sí, sí, sí, quieres ser mi dueño, yo te digo sí. Sí, sí, sí, a todos tus caprichos que son los mismos míos. Amarte solo han sido desde que te vi. Sí, sí, sí, DJ Rebelde, sí, sí, sí, sí, a todos tus caprichos que son los mismos míos. Amarte solo han sido desde que te vi. Sí, sí, um maestro da saudade. Before you break another heart, before another teardrop starts, you better run from me, go. I love you so. Before I look in your eyes and stop believing all your lies, don't make it hard for me, go. Oh, baby, you know I love you, but I don't love you. You know I want you, but I don't want to. But when I see you with somebody else, I know I'm only fooling myself. You gotta run from me, girl. Please come back to me. someday, I know. Been so long since our last goodbye, but I'm singing as I cry. While the place is sounding wild, the drums are pounding, beatings of my broken heart will rise. The first place on the charts of my heart arranges. Oh, those magic changes. Oh, oh, oh, oh, oh, o maestro da saudade. rebelde. Maestro, é. Dali, maestro! Dali, maestro! Ô, maestro! O maestro! O maestro! O maestro! O maestro! Mete ficha, meu maestro! Agora sim, só no caque, vai. Só na manha, só na manha. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. Ah, só tá começando. Só na manha. Só na manha. Beleza, beleza. Beleza, boa noite, gente, boa noite a todos vocês. Galera que tá curtindo o Mato Cardoso, nossa quarta-feira. Muito obrigado por a presença de todos vocês. A última quarta-feira do verão, a gente aqui no Cardoso. Agradecer meu parceiro DJ Cosminho, vou trazer o cabo. E a gente continuar a nossa programação aqui. Estava sem o cabo do microfone. Sem o microfone o DJ não é nada na festa, né? É o DJ Lombardi, meu irmão. Até o calado fala, né, Cosminho? Vamos junto! Você da cidade pode chegar junto! E você que já está desde cedo com a gente, muito obrigado a todos vocês! Fica à vontade! A nossa quarta-feira só começando! DJ Rebelde! Bora no Caguiano, vamos lá! DJ Rebelde! Dona Márcia, ela é o seu grande amor, já tá dançando. aquela lambada pro lado e pro outro fazendo gaqueada. Vai, Marcia, pra cima, Marcia! Meu amigo Rui, o rei do porco, meu irmão, tô sabendo. Meu amigo seu Zezinho e a sua primeira dama. Obrigado, Zezinho, pela presença, tá bom, meu amigo? Fica à vontade, vamos lá! Alô, Zé Maria! Iranete! É Botafogo! Zé Maria e Iranete, família Botafogo, Botafogo. Oi, meu amor, tudo bem? Vai! Já agradecer também meu parceiro DJ William, o DJ que dá o pontapé inicial. DJ William, o tarado da saudade. Tem o transudo, agora tem o tarado da saudade. Vou mandar fazer a vinheta dele essa semana. DJ William, o tarado da saudade. Minha amiga Iracema. Alô, Iracema! Cadê meu amigo Júnior? Lá do beco do relógio, vai lá, Júnior. Pega, meu filho! Boa noite, mãezona. Hoje é aniversário da viúva e ela tava me ligando. E como eu tô gravando, eu já falo pra vocês, não me ligarem quando eu tô gravando. O celular tá gravando e não pode atender. Digita, olha o WhatsApp. Vai lá no WhatsApp e digita. Tá com preguiça? Minhas duas viúvas hoje, eu vou lá. Quem vai pegar quem hoje? Só vou dizer uma coisa. Uma já matou 5 e a outra já matou 6. It is time for love. I'm in for crime. I have plenty of. Não te espanta, não. I'm ready for romance. Girl, I have a lot in store. Come on, little darling, tell me what you're waiting for. Meu amigo de tsunami. Fala de tsunami. Meu amigo de tica lá no meu amigo Léo do Remo. Amiga de Andréia. Aí, tia Andréia, tudo bem? Tá de fuga também? Agora lascou tudo. Oi, dona Carla, tudo bem? Meu pai do céu. Olha, ninguém sabe, ninguém viu. Bora, Cris! Tô fazendo Miguel. Agora quase mato o Cosminho do coração. Meu grande amigo Miguel, saudade. Lá na pedreira com a GG Miguelzão. Só no cagueado. Meu amigo Edson. Em companhia do meu grande amigo Cabo Nelson. Lá no terraço do Flamengo. Estudo da saudade. Terraço do Flamengo. Do Nelson Artes. Aniversário da minha viúva. Quantos anos, viúva? Quanto? 58. Só se for de baile, né? 58 de baile, né? Só matou 5, só gostou. Só 5. Só começando o Cardoso. Nossa quarta-feira. Vai no caqueado. Vai no caqueado. Vai no caqueado. Minha amiga Bete na área. Aí tem sabor de mel, meu irmão. Alô, Pedi! Aqui estamos. Gatinha Pedi tá no circuito. Agora vai ser muito show, papai. Estamos cantando, estamos bailando, bailamos, bailamos. Oi! Abraçar também com muito carinho o meu grande amigo motorista de táxi, Bigode. Alô, segundo, fala Bigode. Ele é a primeira dama. Curtindo a nossa quarta-feira hoje. Obrigado, Bigode. E aí, mãe Jona? DJ Rebelde. Já falei, já falei. Como é que é, rapaz? Cardoso. Só briga do clima. Bora, neguinho, na feira 25. Quando não veio açaí hoje, na safra. Na safra acabou o açaí, tu é doido, é? Não pode, meu irmão. Você pode chegar junto com a gente. Só tá começando, Rebelde. O maestro da saudade é DJ Rebelde. Bora dar-lhe as pedradas logo, né? Bora dar as pedradas. Afinal de contas, hoje é quarta-feira. E a gente vai trazendo muita música boa. E a gente traz essa aqui, ó. Não me canso de falar que te amo. Saudade. E que ninguém vai tirar você de mim. Lá vai a pedra. Nada importa se eu tenho você comigo. Eu por você faço tudo. Pode crer no que digo. Sou feliz e nada mais me interessa. Comandante oferece pra mais um. Não vou ser triste. Bora, comandante. E nem chorar por mais ninguém. Bora, comandante. Esqueço tudo, até de mim. Quando estou perto de você, eu fico triste só de pensar em te perder. O nosso amor. O nosso amor é puro. Espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro de nunca e nada mudar. Mas se ficar um só momento sozinho sem te ver, eu fico triste só de pensar em te perder. E o nosso amor. Nosso amor é puro, espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro de nunca e nada mudar. Mas se ficar um só momento sozinho sem te ver. As músicas que no passado foram um sucesso e hoje pura recordação. Em te perder. Estar com você, você não sabe o bem que me faz. O seu calor me aquecendo assim me faz pensar que gosta só de mim. Seis horas passam e você não me ativa. Pois me disseram que viram você ao lado de um outro alguém. Amor, amor, esta noite lhe digo que não. Não vou sair, só se você me disser. A menina que estava. Isso aqui eu me lembrava da minha Julé. Diga quem é. Era a Julé. Será apenas uma conhecida ou mais o quê? E aí, meu amor? Amor, amor, esta noite lhe digo que não. Não vou sair, só vou se você me disser. Não admito que um outro alguém tenha os mesmos beijos que são meus. Não quero nem pensar que vou perder o amor que... Égua, hoje eu tô na companhia do Jesus, olha. Se as horas passam... Oh, meu Deus, graças a Deus. Oh, Jesus, fica à vontade, meu Pai. Pois todo mundo diz que você só vive a me enganar. Amor, amor, esta noite lhe digo que não. Não vou sair, só vou se você me disser. A menina que estava ao seu lado, diga quem é. Se era apenas uma conhecida ou mais o quê? Cosminha comigo, o homem que comanda a dona sexta-feira aqui, o Mado Cardoso também todo domingo. Esse domingo tem Cosminho e Ninho aqui no Cardoso. Tento acreditar. Só no outro, né? Já dos pais, né? E tu? Vai viajar, é? Que você é o homem. Que eu não vou jamais esquecer. Ninguém mais me deu o amor. Ninguém mais me fez sofrer. Você. E ninguém mais foi bom e mal. Ninguém pode ser igual. Você. ser mi nueva historia y ser también la luz que alumbrará mi vida. Tú llegaste con tu beso manso que me dio descanso cuando más te precisé. Fuiste como un pájaro rendido que decidió hacer su nido en mi corazón. Y el cielo para mí tuvo por fin razón por todo cuanto yo le supliqué. Tú llegaste para darme nueva fuerza y te entregaste a mí tan llena de confianza. Como un niño en busca de cariño, trajiste la esperanza que hizo renovar mi fe. Tú llegaste y ahora estoy sonriendo, mirando para un mundo lindo que tanto soñé. Para hoy, para mañana y hasta para después, pero por siempre junto a ti. Tú llegaste y yo pude amar, conseguí reír y conseguí llorar, y logré adormecerme de placer, solo por ti aprendí a querer. Ahora que tú estás, jamás de mí te irás, contigo yo seré feliz. Ahora todo es paz, porque por donde vas, hay sol donde antes era gris. Mi amor puedo gritar, sin miedo a despertar, fue bueno ser un soñador. Tú llegaste para amar y yo por fin te puedo dar todo mi amor. Você veio pra mudar a minha história, me acendeu a luz e me fez ver a vida. Você veio com seu jeito manso e me deu descanso e ao meu lado quis estar. Você veio como um passarinho que resolveu fazer seu ninho no meu coração, capaz de agarrar até o céu com a mão, fazer o impossível pra ficar. Você veio pra mudar o meu enredo e confiou em mim com tanta segurança. Você veio como uma criança e trouxe a esperança pra me ver fortalecer. Você veio e me deixou sorrindo, olhando pra esse mundo lindo. Sempre junto de você, DJ Rebelde. Você veio me apaixonar, me fazer sorrir e me fazer chorar, me deixar adormecer no seu prazer e eternamente te querer. Tudo em mim mudou, meu sonho realizou e agora eu posso ser feliz. Quero te beijar, com força te abraçar e te dizer o que eu mais quis. Você veio trazer razão pra eu viver e agora estou ao seu dispor. Você veio pra ficar e eu também quero te dar o meu amor. DJ Rebelde. Você veio pra mudar a minha história, me acendeu a luz e me fez ver a vida. Você veio com seu jeito manso e me deu descanso e ao meu lado quis estar. Você veio como um passarinho que resolveu fazer seu ninho no meu coração, capaz de agarrar até o céu com a mão, fazer o impossível pra ficar. Você veio me apaixonar,